Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun. Começa agora TPM Cast, um podcast feito por mulheres pra você. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Ouvintos e ouvintas do TPM Cast, estamos aqui com as minhas duas guerreiras. Terceira, dizem que na terceira vai. Né? Eu não sei, essa não é nem a terceira, já deve ser a décima terceira. Nossa, aí. Por aí. Terceira é o cubo. Estamos aqui tentando mais uma vez gravar este cast sobre games. Ah! Meu Deus. Agora vai. E eu estou aqui com a minha arqueira Sally Mustang. Joga flecha nele. Meu Deus. E diretamente das terras distantes, Tainé, a nossa sniper do banheiro. É nóis, do banheiro. Tá aí, né? Agora eu tô. E hoje nós vamos tentar gravar novamente um manual básico, né, sobre os videogames. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o que é o videogame da origem, um pouquinho de história. Então você aí que tem um namorado que não gosta de videogame, se você tem uma namorada que não gosta de videogame e quer introduzir ela nesse mundo dos games, nesse mundo grandioso e viciante dos videogames, essa frase não fez sentido nenhum, mas enfim. Então apresente esse cast pra ela, traga ela pro mundo dos videogames e apresente o TPM também, né? Vai que ela curte aí um podcast e tal, vai ser legal. Mas contudo, porém, todavia, entretanto, errou! Eu não sei mais essa frase, é muito difícil. Que coisa, porra! O podcast, eu não sei falar esse negócio direito. Foda-se. Depois foi o recadinho da Pamela, a gente vai falar de games. Tchau. Vai, Pamela. Olá, eu sou a Pamela, a secretaria do TPM, que este é separado e alguns e-mails recadinhos para vocês. Muito bem, ouvintes e ouvintas do TPM Cast, estamos aqui para ler os e-mails com a Pamela, sobrou pra gente, Sally! Estamos, Kelly! Estamos! Estamos um pouco atrasadas? Talvez. Pouquinho. Mas... TPM, gente, TPM. Ela tarda, sempre desregula. Exatamente. É. Um mês, vai ter um mês na sua vida que a TPM vai vir atrasada. Então não adianta chorar. Não adianta mesmo. É. Ainda mais se ela não vier, tipo, dentro de 9 meses. Caralho. Olha, eu acho que tem alguma coisa de errado. É bom você procurar um médico. Ou de muito certo, né? Tudo depende do momento da sua vida. E eu vou começar lendo aqui um e-mail referente ao cast de mulheres no mercado de trabalho, do Bruno Aldi, A3, o nosso magnata das concessionárias, lá do Los Chicos. Arriba, Chicos! Arriba! Que pra mim, A3 é sempre será uma folha de suco. A3. Ok, pode ser também. E aí ele mandou um e-mail meio grande aqui, sabe? A gente passou um pouquinho a tesoura, sabe? De leve. De levezinho, bem pouquinho. E aí ele começa aqui. Olá, integrantes do podcast com a maior quantidade de vozes lindas dessa internet. Vim aqui deixar meus singelos comentários sobre o excelente episódio sobre mulheres no mercado de trabalho. Assim como a Thaís, sou formada em TI. Até estudamos juntos em um período, olha só. Que legal. E nessa área, realmente tem muito machismo ainda, infelizmente. Tive problemas com a equipe em que trabalhei, que só era formada por homens. Eles ficavam todo momento com piadas machistas, julgando todas as mulheres da empresa. Até ofendendo algumas e por isso parei de me relacionar com eles. Meu superior me criticou por eu não ter espírito de equipe, não me relacionar bem com eles e, para não ser mandado embora, fui para outra equipe na mesma empresa. Concordo plenamente que não existe trabalho de homem ou mulher. Em TI, vi na faculdade que as melhores notas eram das meninas. E no ambiente de trabalho, todas as mulheres que trabalhei eram ótimas programadoras. Foi citado sobre mulheres ilustradoras e eu queria deixar uma informação apenas que o mangá Fullmetal Alchemist, um dos maiores sucessos do mundo, é desenhado por uma mulher. Olha só, maneiro. Que lindo. Apenas um último adendo, a princesa Jujuba... Pegou. Lembrou muito da personagem do novo Assassin's Creed. Finalmente fizeram uma personagem feminina foda que não depende da falta de roupa para protagonizar um jogo. Torço mesmo para que essa cultura mude de vez. Queria parabenizá-los pelo excelente cast, trazendo muitas informações históricas e mesclando com atualidades. Assim como o time fixo, as convidadas foram excelentes. Parabéns especial para Thaís Bratio, que é de meu cast, e representou muito bem sua primeira participação em outro cast. Que orgulho. Grande abraço, meninos. Olha só. Que valeu, bonitinho. Audi. Valeu, Audi, pelo e-mail. A Bratio mandou muito bem mesmo. A gente te agradece a participação dela novamente. E continue nos agraciando com seus e-mails. Oh, que belo. Que formal. Continua nos agraciando com seus incríveis e-mails. Bruno Aldi, magnata. Tanto que é magnata, né? Tem que ficar falando dessa forma. É, às vezes sai assim automaticamente essas palavras. Eu não me entendo. Eu sou bugada. Enfim. É, estou impressionada. O Sally falou quase tudo sem gaguejar. Isso é impressionante. Valeu, Aldi. Um beijo. Caraca. Pra você, pra Bracho. Muito bem, vou ler agora o Francisco Müller. Francisco Müller, na verdade, mulher, né? Mulher. Pega que tá aqui, ó. Francisco Müller, entre parênteses, mulher. Olha, foi tá... a Pamela. Foi a Pamela. Você tá confundindo meu cérebro. Muito bem. Francisco Müller, Rio Grande do Sul, 27 anos, programador. Do vale. Sul? Do Sul? Mais um garoto de programa aqui, ó, piadinha. Olha só. Ah, meu Deus. Fala, meninas. Finalmente acabei a maratona do TPM. Já conhecia vocês porque escuto a CC tem um tempo. Mas só comecei a escutar vocês aqui por indicação da Sally. Olha aí, Sally fazendo jabá no mundo. Não sei. Quem será? Ó, oh. Um beijo pra Sally, que quase todo mundo aqui chega aqui e fala assim, ah, conheci pela Sally. Menina, você tá espalhando a palavra. Falando sobre o tema do último cast, eu realmente fiquei chocado ao saber dos preconceitos existentes em certas profissões. Pra mim, sempre foi natural ter mulheres trabalhando no mesmo cargo que eu. Então, achei que esse tipo de coisa era praticamente inexistente. Certo dia, conversando com um amigo que estava responsável pelo processo de seleção de uma empresa, me disse a seguinte frase: não posso contratar mulheres, nem pensar. Ordem os de lá de cima. E foi um momento, what the fuck? Recentemente, aconteceu algo curioso na empresa que trabalho. E abri uma vaga e a moça do RH estava nos questionando sobre os conhecimentos a serem informados no anúncio. Então ela fez a seguinte pergunta: pode ser uma menina? Uma pergunta onde a resposta é óbvia, claro que sim, mas demonstra que existem empresas com políticas escrotas como essa. Desculpem pelo meu gigante. Não foi gigante. Bruno Aldi mandou. Parabéns pelo excelente cast e até a próxima. Valeu, Francisco Müller. Francisco Mulher. Mulher. Mentira, não vou te chamar de Francisco Mulher. É mancada. Valeu aí, Francisco, pelo e-mail. Francisco, que é lá do Player Select. Que já participei lá no Backup, um podcast deles lá. Foi muito maneiro e valeu pelo e-mail. E continua mandando aí. Continue nos agraciando também com suas palavras. Ó. Ó. Saudade, Rafael. Cadê o... Saudades. Ó, trovador. Ó, mande e-mails, ó, para nós. Ó, inclusive, rápido, uma curiosidade, o Rafael convidou a Pamela para participar de um podcast, mano, olha só. Como assim, cara? Sim! Tipo, ontem, tipo, agorinha. Pamela tá melhor que a gente, olha só. Tá mais convidada que eu, cara. Pessoas... Então, mano, tá todo mundo acho que nunca podcast. Saiu de casa. É, eu sou tipo um ermitão. É, um marmitão. Opa. Marmitão, né? Mas muito bem. Agora eu vou ler aqui o e-mail relacionado ao cast sobre Princesa Mononoke. Mononoke. Peraí. Enviado pelo Petrus Davi, o meu conterrâneo diretamente do Pará. Ele mandou vários e-mails, né? A gente selecionou esse porque era o mais curto, mas tudo bem, a gente meteu a tesoura, na verdade, enfim, tava gigante. Vai, e aí ele mandou um e-mail. É, E aí ele manda um e-mail aqui. Olá, meninos do TPM Cast, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Kel? Tudo bom, né? Dá uma bocejada, desculpa. Tá no mute, aí vou falar que eu bocejo, que tá tudo ótimo. Corta aqui, editor. E aí ele continua aqui. Neste episódio que foi uma grata surpresa, afinal, qual episódio do TPM não é, certo? Acabei sendo pego no meio de uma tempestade por essa história da Princesa Mononoke. Não teria muito o que comentar nesse episódio, até porque não vi o filme. Só queria deixar registrado que o tema do filme sempre é interessante, principalmente hoje que o mundo vive tantas incertezas em relação à natureza e sua sobrevivência. Não é raro eu parar para pensar o que vai ser de nós caso a água potável venha se esgotar. Espero não estar vivo para ver as pessoas brigarem por algo tão abundante. Ótimo episódio e abraços do Pará! Ele mandou entre aspas aqui, claro que eu vou ler isso. A voz da Sally falando isso é linda demais. How you doing? Enchendo meu olho. Ego aqui. Tô de olho, você é o que tá mais perto da Sally. Tô... Ah, garotinho, tô te vendo. Valeu, Petros, pelo seu e-mail. Estamos de olho aí na vida. É. Valeu, Petros, pelo e-mail. Continue mandando. Inclusive, Kel, só rapidão aqui. O Petros tá começando um projeto novo agora, que é o Batendo na Panela, onde ele ajuda podcasts que estão começando com várias dicas, bem maneiro. E sobre outros assuntos que ele vai tratar aí com o programa e tal, tipo participação feminina na Podocera. E é isso aí. Valeu pelo e-mail, Petros, e é nóis na fita, mano. Isso aí, mano. É nóis batendo panela. Isso aí. Valeu pelo e-mail, de novo, eu acho. Não sei. Muito bem. Agora eu vou ler o e-mail do Jonathan Bateira! Bateira! Ele começa aqui falando: Olá, minhas queridas! Madeira. Olá! Olá! Olá! Madeira aqui apresentando o primeiro e-mail que mando ao TPM Cast, de caralho, acordo com a memória. Como assim? Como assim, mano? Estou em choque, Madeira. Como assim? Você, Madeira. Nossas imandias. É, tudo bem. Eu te perdoo. A gente te perdoa. É. Começo com os costumeiros elogios à qualidade do programa como um todo, ao entrosamento entre as participantes e à paixão com a qual o tema foi tratado. Na parca opinião deste que vos fala, mas entendo pouco de animações, um dos pontos de maior brilhantismo de Princesa Mononoke é conseguir mostrar a todos, inclusive as crianças, que os personagens e desse modo as pessoas não são unilaterais. Apenas bons ou somente maus, mas um conjunto de características protegendo ou atacando, sempre no intuito de proteger aquilo que para eles é mais querido. Com essa pequena e humilde observação, despeço-me com pedidos de desculpas pela demora em escrever e reiterando a ansiedade pelos próximos programas. Beijos carinhosos do Madeira. Gente, que Madeira! Adoro e-mails do Madeira. Esses é advogados. Advogados? Ok, temos o apelido Madeira. Madeira é o nosso advogado, né, oficial do TPM Cast. Um beijo. Exatamente, da família CC, olha só. É isso aí. Valeu, Madeira, pelo seu e-mail. Continue mandando. E não esqueça mais da gente. Mande e-mails pra gente, poxa. Exatamente. Agora você tem até apelidinho carinhoso. É, valeu aí pelo e-mail, Madeira. Aliás, você mandou um e-mail formal, ficamos grata com o seu e-mail e esperamos que você continue nos agraciando com todos esses e-mails exemplares de escrita de português. Enfim, valeu aí pelo e-mail, Madeira. Me empolguei. Muito bom, excelente. Ai, ai. Agora eu vou ler aqui o e-mail relacionado à dose de chocolate sobre a Luanda no mercado de trabalho, olha só. Isso é tão engraçado falar, né, Luanda no mercado de trabalho. Parece que tá falando do país, né? É, então. E o e-mail que a gente recebeu a respeito do dose foi do Galacia Renato! Ai, ai, ai! Legal é o jeito que a Pamela escreveu aqui, né? Garcia, Renato, ai, ai, ai. Excelente, Pamela é foda. É. E aí ele manda um e-mail aqui falando: Olá, TPM Casters. Gostei desse formato de entrevista. Sobre recrutamento, também sou administrador. e também sempre fiz contratações nas empresas onde passei. Problema apresentado sobre mulheres com filhos, solteiras ou não, será o excesso de vida pessoal. Quando a criança está doente, quem a leva ao médico? Eu sempre rebati isso com: se o cara levar o pé na bunda, ele fica uma semana na fossa, empurrando com a barriga. Quantas vezes esse filho vai ficar doente e quantas vezes esse cara vai ter seu coração partido? Isso importa? Claro que não. Afinal, o bom profissional é responsável. E quem é mais responsável? Ninguém sabe. Na incerteza, recrutadores colocam seu ponto de vista. E aí, o racismo, sexismo e etc. aparecem. Quanto à pergunta, sim, existem empregos para mulher e para homem. Homem rico e homem pobre, para homem cis e trans. Todos ficavam espantados quando sabiam que eu era o secretário do setor de ecossistemas do IBAMA. Do mesmo modo que hoje, percebo um espanto quando me declaro cuidador. A pergunta mais recorrente é: mas ele não teve filhas? Respondo que teve, 3. Todas elas não podiam ou queriam abandonar suas carreiras para cuidar do pai idoso. Eu quis, e as pessoas ficam boquiabertas. É isso. Que muro de texto, sim. Pronto, resumi. Era mesmo um muro de texto. E ainda assim parece muito texto. Como assim ele resumiu e falou que resumiu e hoje? Aí ele termina aqui. Grato pelo episódio e pela reflexão. Abraços e sucesso. Olha só. Olha só, Garcia Renato. Isso foi tão bonito, tão maravilhoso, que eu fiquei confusa. Mas entendemos. Eu entendo o recado. Obrigado por saber. Garcia Renato! Valeuzão aí pelo e-mail, Garcia Renato! E continue mandando sempre. Continue nos agraciando. Essa palavra é linda. Nos agraciando. Só pra dar uma autocanelada, foi que a Luanda era um país, mas não é a cidade, gente. É cidade, tá, né? É. Só da Angola. Você tá louca? Sou louca! Mas tudo bem. Obrigada, Garcia Renato, pelo seu e-mail. E queria agradecer também pelos outros e-mails que você mandou sobre os outros casts. A gente não leu aqui porque não vai dar tempo. Mas nós lemos todos eles com carinho e agradecemos você por isso. Agradecer aqui também ao Jorge, que mandou aqui e-mail sobre o cast de autismo, mandou aqui vários outros e-mails também. A gente leu e a gente ficou muito feliz com o seu e-mail. Jorge, que tá aí com o Anime Sphere também, né? Sim. Tem sempre aí link no post pra galera ver, tá sempre aí no, nos nossos amiguinhos do coração no post do TPM. Então, não deixe de conferir. Vamos vir aí também com os outros podcasts dos outros amiguinhos que a gente indicou aqui hoje. Exato. Muito bem, Sérgio. Temos alguns recadinhos agora que a Pamela separou pra gente. E a gente tem que começar aqui falando do Encontro CC. Oh! Gente, eu não acredito, vocês não têm ideia. Ele mora do outro lado do Brasil. Então, quando não, tá de bela, fico muito feliz. E a Sally vai vir pra São Paulo, vai ser tão bonitinha. Que horror, minha Vai ter link aí no post com o evento lá no Facebook. Sim. Mas, resumidamente, vai ser o encontro no dia 24 de julho, num domingo, às 11h30. A gente vai estar lá na Barra Funda. E vai levar vocês para o lugar mais incrível de São Paulo, que é o Zé do Hambúrguer. O ponto de encontro oficial é meio-dia lá no Zé do Hambúrguer, que é uma hamburgueria toda decorada assim, com o estilo dos anos 50. É uma parada muito foda. Sim. E, nossa, cara, a batata. Aquela batata. Batata! Então, vá lá, conheça a gente. Conheça aqui as meninas do EPM. Vai estar a galera do SC, vai ter gente do Chico, vai ter PQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQPQ Vai ter galera aí de vários outros podcasts, a nossa galerinha aqui vai estar em peso lá. Então, não deixe de participar. E tem mais uma coisa. Tá rolando promoção. Nossa, cara, é muito louco. Lá no evento do ICCC, tá rolando uma promoção muito foda. Então aí, até o dia 24, a gente vai postar lá prêmios. E o primeiro que comentar, eu quero, vai levar esse prêmio. Vão ser livros, vão ser DVDs, a gente ainda não tá pensando. A gente ainda tá pensando aí nas coisas que a gente vai postar. Hoje já saiu um livro e quem levou... Hoje não, né? Essa primeira semana já saiu um livro. E saiu pro Jorge. Então, olha aí, o Jorge já ganhou um livro. Eu fico pegar olhando lá e eu fico toda hora querendo comentar. Eu quero. Vai, esquece do Flood. Que triste, é a vida. A tristeza do coração. Mas, vamos lá, gente. Comentem lá, entrem lá no link aí no post, né? E venha visitar a gente, venha conhecer a gente. A gente vai adorar conhecer você. Vai ser legal. Vamos fechar aqueles Eden Burg, só com nossa galerona. Isso aí. E agora, no mês de julho. Gente, julho é mês de quê, gente? É mês de festa julina? É, mês de festa julina. É mês de comer pamonha? Comer curau? É mês de que mais? É mês de férias! É mês de férias do ACC! Mano, vai ter férias do ACC. O ACC, ele vai entrar de férias? O que que isso significa pra você? Quase nada. Porque só que não vai ter mais ACC e leitura de e-mails. É, só não vai ter mais ACC. Exatamente. Não vai ter mais ACC. Parece que tá falando assim, acabou o ACC, nunca mais vai ter. Não, o programa do mais ACC. Não vai ter mais durante as férias, não vai ter mais ACC. E também não vai ter leitura de e-mails. E o TPM, no final de julho, também não vai ter a leitura de e-mails. Mas teremos o programa normalmente também. Então, Febrine tá aí agitando loucamente, né? Que a gente sai de férias, mas a Febrine fica lá loucamente também. Então, não adianta. Pro Febrine tá mais tranquilo, mas não acabou, né? É, exatamente. Mas vamos receber essas férias aí de bom coração e ser feliz, porque a gente merece também. A gente merece. Vocês acham que gravar não dá trabalho? Dá trabalho sim, meus queridos. Dá trabalho pra caralho. Ah, bagulho é louco. É isso aí. É, deixa o Febrine um pouquinho pra mim, gente. Isso, olha só. Tô com saudade. Oh, que é o Brine. Mas sério, Stang, eu ouvi dizer que você tem um recadinho muito especial pra dar pros nossos ouvintes, é verdade? Um recadinho especial, Kelly, é verdade mesmo. Então conte pra vocês, qual que é esse recadinho? Gente, a gente tá lançando agora o cast falando sobre games. E adivinha? Um ano de TPM. E é lógico, a gente tem uma promoção pra vocês. Promoção e promocinha, é! Meu Deus, que audismo. É, a gente tá fazendo agora uma promoção. A gente vai dar o jogo... É o Somnauts. Eu acho muito massa esse nome, porque eu nunca sei falar. Cada vez que eu vou falar, eu falo diferente. Mas é um jogo de plataforma 2D que é muito lindo. Ele é meio MOBA, sabe? O tipo de jogo dele. É... Mas não é tão semelhante a LOL e nem a Dota. Ele é meio diferente e é divertido. E o estilo dele é plataforma, mano. Totalmente inusitada a proposta que eles trouxeram. Eu ainda não joguei ele. Instalei ele, não joguei pra falar, tipo, sobre a história dele e tal, enfim. Mas é muito bacana, você pode jogar sozinho ou com os amiguinhos. E claro, né, sendo da família CC, a pessoa que ganhar vai participar de uma gameplay junto com a Kel e eu pro canal do ACC lá no YouTube. Olha só! Yeah, que legal! Vai ser muito foda, cara. Vai. Vocês não têm ideia. Então, como é que a pessoa faz pra ganhar esse jogo incrível? What's the name now? Acho que não é o nome dos jogos, que eu não sei falar o nome do jogo. Mas é um jogo muito legal. Como a pessoa faz pra ganhar? Muito bem, Kelly. É simples. Eu pensei em várias coisas, na verdade. O que, que a gente poderia fazer pra fazer essa pessoa fazer ganhar? Isso aí. E aí eu pensei, vocês simplesmente têm que agraciar a nossa querida convidada desse episódio comentando no post, lá na página do Facebook, o nome dessa pessoa. Simples. Então, vocês escutem o programa e vão lá depois, lá no link que saiu o programa, lá na página do TPM, e comentem o nome dela e falem que ela é linda, maravilhosa e tem a voz fofa. É simples, é só pra vocês ganharem. A primeira pessoa que comentar já leva o jogo, não importa se é homem, se é mulher, se é um trator, se é uma máquina, vai levar... Então, gente, já prepara aí os dedinhos. Você ouviu isso? Já corre pra página do TPMcast, que, por sinal, qual que é a nossa página? facebook.com/TPMcast. E o nosso Twitter? @TPMcast. E o Instagram? @TPMcast. Muito bem, e garota. E o nosso e-mail, Kel? É tpmcast@gmail.com. Acertou, miserável. Que loucura. E você tem mais algum outro recadinho, Sally, antes da gente se despedir pro Cancast Games? Cancast Games? Ok, tenho sim. É, são dois recadinhos simples e rápidos. Eu participei lá do podcast Los Chicos, a gente falou sobre festas juninas. E participei do Altiverso também, onde a gente falou de jogos do PS2 que marcaram nossa vida. Olha só, foi muito bacana. Foi lindo. Olha aí, que foda. Confiram. Então, confiram, tem link aí no post. E bora lá agora pro nosso cast de videogame, onde a gente fala um pouquinho sobre a história do videogame. Yeah, vamos lá. Vamos lá. Este podcast foi gravado por mulheres de TPM. As opiniões aqui expressas são de única responsabilidade da TPM. Esse programa pode conter conteúdo feminista, machista, altruísta, surfista ou dentista. Bem, a gente vai começar aqui falando sobre a história do videogame. Oh, pensei que seria a história das imobiliárias. Nossa. Olha aí. Com os desenvolvedores de games, criei jogos, jogo imobiliário para videogame. Vai ser legal. Olha aí, vai ser lindo. É jogo imobiliário, banco imobiliário. Banco imobiliário. Mas pode ser a história das imobiliárias caso você jogue The Sims. Olha aí, verdade. Também. Ou aquele lá de cidade também, o SimCity, sim, lá. SimCity, é verdade. Olha aí, viu? Imobiliários são jogos. Ou o Minecraft, sei lá, se você quer. Ou ficar Minecraft, construindo. Vai que você monta prédios gigantes lá. É jogo de construtora, né? Jogo de pedreiragem. Mas saindo das imobiliárias, né? Enfim. Voltando para os videogames, eu acho que o mais incrível, né? O que todo mundo já sabe é que aqui no TP a gente sempre tenta mesclar os assuntos que a gente tem com a nossa vida, com a história, com tudo e etc. Sim. E uma parada que eu acho interessante da gente, né, primeiro falar é o quanto que a história e os acontecimentos do, né, da época influenciam nas coisas, nas criações. Sim, tanto sim. No artístico, quanto na parte de invenções e etc. E não foi diferente com a tecnologia, né? A tecnologia, ela se desenvolveu muito naquele período de guerra, né? De Segunda Guerra Mundial, depois, logo após, com Guerra Fria, etc. E com o videogame, não foi diferente. O primeiro videogame, na parada que me chamou muita atenção, ele foi criado pelo William Hangbolton. Eu não sei falar o seu nome. Mas eu falo voice actor pra fingir que eu estou falando certo, mas é só falar, dando essa respirada, sabe? William Hangbolton. Aí ninguém percebe. Hangbolton. Pronto. Ele era um físico nuclear, né? Ele foi um dos principais criadores da bomba atômica no final da Segunda Guerra. E em 58, durante uma apresentação de... Mas ele criou um joguinho, que era o Tennis for Two, em 58. Que com o objetivo de, sei lá, tentar trazer um entretenimento para uma feira de ciências, que ia ter lá nos Estados Unidos, para eles apresentarem diversos projetos, inclusive a bomba atômica. Então, tipo, ali para deixar a coisa mais família... E tentar Sim. fazer a parada ficar mais... Descontraçãozinha, né? É, ficar um pouco mais leve, né? Né, então... Então aqui essa bomba aqui, essa arma de guerra, de dizimação de seres humanos. Mas a gente tem esse negócio aqui muito legal, que dá pra gente jogar. E foi a sensação da feira. Sim. E meio que surgiu, e era uma parada bem simples, era um osciloscópio, tinha um potenciômetro ali. E era uma bolinha aqui, um sinalzinho elétrico que ficava jogando, ia de um lado pro outro da tela. E era só isso, basicamente a tela. E era como se fosse um um joguinho de tênis, né? Normal, normalzinho. É, tinha até a rede no meio, claro, né? Era bem bacana. Pra época, a gente observa o jogo, tem vários vídeos aí no YouTube, a movimentação de bola, como ela vai, é como se você estivesse jogando um jogo de tênis atual. Não tem o pessoal aparecendo, é claro, né? Mas é muito foda, mano, de olhar. Sim. É um negócio muito louco, tipo, a rede, né, que a Sally tava falando, é a própria linha de medição dos osciloscópios, tá ligado? Sim. É muito louco. Foi quase que inconsequente. É, então, foi um negócio muito... Uma coisa foi planejada pra outra. É, eu acho que o cara que inventou o osciloscópio, ele falou, bom, eu vou inventar de uma forma que daqui uns dias, quando alguém puder, já que eu não posso porque não deixam, fazerem um joguinho aqui. Tudo planejado. Era o objetivo desde o começo. Tava escrito. Bem, depois desse joguinho aí despretensioso, esse cara, tipo, criou ali a parada só pela zoeira mesmo. É, e, tipo, só pra ele. Não patenteou. É, foi uma parada muito pontual. Aí, então, meio que há controvérsias ali, se a galera considera isso... Ele o primeiro cara que criou videogame ou não. Uhum. Quem, o primeiro cara que tipo, pensou em videogame pra comércio e como uma forma de... Como um aparelho específico pra entretenimento, né? Foi o Half Bear. O Half Bear. Não sei, ele é alemão. Não sei como... O metade urso? Não. É Half Bear mesmo. Mas... Ah, droga. Legal. A gente finge que ele é o metade urso. É, vamos Sim. chamar ele agora de metade urso. Ele criou em 66, já alguns anos depois, uma caixa, né? Um dispositivo, parecia um videocassete que você ligava na saída da antena mesmo, igual aqueles videogames antigos que a gente tinha, o Atari Sim. mesmo, que era tipo pra ligar na televisão. E ele tinha vários joguinhos, né, com esse mesmo conceito de ping-pong, de arco e flecha. Joguinhos assim, bem basiquinhos de esporte e com um controlezinho também. E ele vendeu, ele fez uma parceria com a Magnavox e criou esse, o Brown Box, né, que era esse videogame que ele fez e tal, que foi patenteado. Depois teve mó treta com o pessoal da Atari, que tiveram que pagar uma taxa lá pra eles de... É porque quando ele foi lançado, né, ele foi lançado 3 anos antes do Pong, o primeiro jogo da Atari. É, só que eles não consideravam ele como um console de jogo digital, porque eles não entendiam o projeto de hardware dele e achavam muito analógico. Mas aí, com o tempo, né, eles provaram que era um jogo digital também, igual o Pong. Sim. É uma parada bem louca, assim, de você pensar em conceito, né? Tipo, até porque, depois quando a gente for falar da... Na verdade, a Atari, depois, ela começou com esse videogame, que era um jogo só. Que era aquele esquema do fliperama. Que era, tipo, Sim. uma máquina pra um jogo com os botões feitos para aquele jogo. Era exatamente. Era, tipo, era só aquilo. Era um chip uhum. pra aquilo. Então, era diferente do conceito da Magnavox, que era uma plataforma que você jogava vários jogos. Era tudo numa memória da memória do que daquele jogo, mas eram vários jogos. uma parada que também que eu achei foda da história, né, desse cara, do metade urso, é que... ele também sofreu com a parada da guerra, né? A parada da guerra aí presente na vida da galera. Ele era um alemão, então ele fugiu da Alemanha um pouco antes da Segunda Guerra e foi para os Estados Unidos, né? E lá nos Estados Unidos, ele se alistou para lutar contra a própria Alemanha. Olha que loucura. Nossa. Olha só. Vira casaca, meu Deus. É, por isso que ele é metade urso, só metade. É. Olha aí, ó. Lembrei de Bastardos Inglórios, o urso que tinha lá, ó. Olha só. Tudo faz sentido agora. As referências da vida. É. Tô lá dos Estados Unidos, né, contra a Alemanha. E quando ele voltou pros Estados Unidos no fim da guerra, ele começou a se envolver muito com essa questão da tecnologia, até ele fala, tem um documentário, né, sobre videogames, que a gente tem aí no YouTube. Não vou dizer assim, não vou deixar link, mas vou dizer que tem aí no comentário sobre Stranger Things. É muito legal, se você quiser se interessar pelo tema, tem aí. Mas é, ele fala numa entrevista que ele se interessou muito por armas, né, durante essa questão, durante a guerra. Tanto até que ele foi o primeiro, ele criou a primeira arma de videogame. Tipo aquelas que a gente tem no Darnavision, sabe? Nossa! Ele criou tipo um riflezinho pra você usar no videogame dele, no Brown Box, que não bombou tanto quanto os outros videogames, e até esse é um dos motivos dele não ter tanta fama, assim, esse cara. Sim, mas querendo ou não, a gente tem que reconhecer ele como o repercussor de toda essa moda que virou jogo de tiro com armas, né? É uma parada até curiosa. É que depois do lançamento do Magnavox, do Odyssey, a Magnavox, né, a empresa, processou várias empresas gigantes por violação de patente também, como a Coleco, a Mattel, o Cyborg e a Activision, que tá aí até hoje também. E, mano, você imaginar isso, você imagina a confusão que era toda essa parada. É igual... É foda. Sempre quando a gente tem essas conferências antigas de invenções e tal, convenções de invenções, de experimentos, sempre tem essa parada, né, de um se inspirar, se basear no outro e acabar meio que roubando a ideia, né? É. E tinha imagina que tenso se ele decidisse, sei lá, patentear e só ele usaria... A ideia de ser um FPS. Ninguém ia desenvolver esse FPS. Só uma empresa ia conseguir desenvolver. E aí, hoje em dia, a gente não ia ter tantos bons e diferentes. E, né? Isso é bom a gente pensar. É foda. Tipo, isso aí foi em meados de 60. A Atari, ela surgiu ali no final dos anos 60, começo dos anos 70. Sim. E uma parada foda de contexto histórico, né, que tava acontecendo ali, foi que ali no começo dos anos 70 teve a Guerra do Vietnã. Então, a galera ainda tava meio que com aquela onda de guerra e tal. A galera mais jovem, que não tava ali meio, tipo, que era muito criança quando saiu essa questão de guerra, não sei o quê, tava numa onda paz e amor, que foi aquela onda da era de aquário, não sei o quê. Tanto que foi aquele momento ali do início do computador, que a gente tem muitas essas referências nos filmes do Steve Jobs, nos filmes do Bill Gates, etc. Que é aquela coisa do Vale do Silício, e aquela cultura do Vale do Silício de todo mundo criar as coisas, são muito imediatas, sabe? Tipo, até por influência dessa questão da guerra, de você... Tipo, a qualquer momento você podia ser convocado pra ir lutar e etc, pra ir pra guerra. Então a galera meio que tinha muito essa coisa de fazer, vamos fazer agora e, tipo, vamos criar as coisas, sabe? Então o cara, o Nolan Bushman, que é o fundador da Atari, ele começou a parada, tipo, com $500. A história dele é muito sensacional. Cara, o cara era um maluco, como os grandes criadores da humanidade, ele era nunca é normal. Pois é, os que mais ganham dinheiro nesse mundo são malucos. Eu tô pra entender por que eu tô pobre. É. Mas tu não é muito normalzinha, não, Thay. Então todo mundo que é maluco ganha dinheiro. É porque que já criaram tudo. É porque você não é maluco o suficiente. Você vive na linha da sociedade, e eles não. Você é maluca, mas ainda segue a sociedade. Meu Deus. O podcast sobre filosofia. Então, o podcast tá rolando um forró lá na casa. É os vizinhos, tá? São os vizinhos. Só o vizinho da Thay que a gente voa. Deixa ela gravar do banheiro dele. Hoje eu não tô no banheiro. Ai, ai. Fala aí, povo bonito. Aqui é a Valen0202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal mais uma gameplay. Uma parada foda que eu achei no Nolan é que ele falou muito disso, né? Que naquela época, a galera tava nos Estados Unidos, tava vivendo um momento muito complicado, porque quando você tinha a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, as coisas chegavam muito por fotos. porque não tinha ainda a questão da televisão, transmissão ao vivo de país para país, etc. Sim, sim, sim. É, era um negócio maluco. Então, quando veio a guerra do Vietnã, as coisas foram gravadas. Então, tipo, chegavam imagens para os Estados Unidos. Imagina você tá assistindo televisão e aí você vê o seu primo, seu pai, seu irmão matando uma criança vietnamita, tá ligado? Eram umas coisas pesadíssimas que aconteciam. Porque foi uma guerra muito desnecessária, sabe? Foi uma das coisas que desencadeou ali a Guerra Fria e tipo, que podia ter dado uma merda muito maior. E as pessoas viam, sim, tipo, a galera dos Estados Unidos chegar com armas gigantescas matando gente que tava com um pedaço de pau, tá ligado? Eram uns negócios assim bizarros. Então, não era um momento muito feliz. E por isso até veio. Sempre surge quando você tem um momento de extrema, sei lá, atitude negativa, vem um outro grupo que quer uma parada de extrema positividade. Que foi o que surgiu com o movimento. Movimento hippie, essa questão da era de aquário, todo mundo querer paz e amor e etc. Foi muito uma reação, né, a esse tipo de violência que eles estavam vendo pela televisão, que chocou muito as pessoas. Então, o Nolan, ele viveu aquilo e trouxe muito disso pra Atari. Tanto que pessoas que trabalhavam lá, os criadores, os engenheiros que desenvolviam games, desenvolviam hardware, falavam muito dessa cultura da Atari, né? Que era todo mundo. Você podia entrar o horário que você quisesse, você podia. Sim. Sim. Das festas. É aquela parada. É bem Google, sabe? É aquela, essa parada mesmo, bem Google. Tipo, não importa o horário que você tá fazendo, o que importa é que você vá fazer o seu trabalho. E isso a era única coisa que ele exigia, né, era do pessoal entregar pelo menos 2 projetos de game por semana, algo assim. Mas era uma coisa assim que ele deixava livre pra eles e que não tinha, assim, uma definição de como que tem que ser esses projetos. Eles podiam fazer tudo o que eles imaginassem. Sim. Não era assim uma coisa de você ter que entregar 2 projetos, entendeu? Era você tinha que entregar as 2 ideias. Tipo, não importa de onde você vai trabalhar. Só que você tem que entregar aquilo, entendeu? É, exatamente. Trazendo aí a Atari pra esse contexto, depois esses parênteses gigantes sobre a criação da Atari. Em 72, a Atari, ela lançou o jogo Pong. E uma parada foda é que o engenheiro que projetou o Pong, ele levou 3 dias pra fazer toda a mecânica, o hardware, e entregar pra ele, assim. Sim, tá? Sim, que foi o Al Alcorn. É, acho que é isso. O cara não era nem americano, se eu não me engano. Ele tinha uma... Ele tinha uma nacionalidade diferente e tal, que ele até começou a trabalhar com o Nolan porque ele gostou do pensamento do Nolan com relação à guerra que tava tendo e tal. Bem bacana também. Nossa, é uma parada foda, assim. Foi um negócio muito louco. E teve no documentário, ele fala muito dessa questão, né? Do contexto histórico. Nos Estados, sim, Unidos, também tava tendo um movimento muito forte, uma comoção muito forte do movimento feminista lá. Tipo, movimento feminista. Era, tipo, mulheres que estavam lutando por direitos iguais e mais condições de igualdade, mais condições de... De igualdade de, né, de gênero, de tudo. De gênero. De direitos e tal. Isso, por mais direitos e tal. E aí eu repeti a mesma coisa que a Thay falou. Então. Deixa eu ver. De direitos e tal. Continua. É, exatamente. E, tal. E digo mais, de direitos e tal. Não, e de direitos e tal, né? Não pode ser. Caramba. Não, essa parada do videogame, né? Ele falou que... De direito e tal. É que ele colocou a máquina de Pong no... As máquinas, né? Eram grandes e tal. Ele fez aquele esquema do fliperama. Aquela máquina clássica de fliperama que a gente vê. Isso. Que era... E ela ficava no... Deixava em bares, deixava em restaurantes, esse tipo de coisa. E ele via que no videogame, as meninas conseguiam jogar tão bem ou até melhor que os homens, porque elas tinham mais precisão ali, que a mão era menor, não sei o que, mais precisão muscular na mão. Então, eram mais ágeis com o videogame, que era só um botãozinho que girava até então, e você movia as 2 raquetinhas, que eram 2 retângulozinhos, e batia a bolinha. Então, acho que tem até um pouco a ver com a nossa, sei lá, biologicamente, né, que a gente tem uma facilidade um pouco maior com a atenção periférica das coisas, e os homens são mais focados, né, prestam atenção em uma coisa só, e daí o videogame, às vezes, exige essa atenção periférica, né, aí faz sentido. É, existe videogame de vários tipos, né? Por isso que às vezes o pessoal fala, ai, mas homem é bom só com tal jogo, mulher é bom só com tal jogo. Mas é exatamente isso que a Thay falou. Tem jogos que exigem uma atenção mais periférica e tem jogos que exigem um foco total em um determinado ponto. Sim. Aí isso define muito. E fora que tem as exceções também, né? Então. É, tipo, o videogame é uma parada que não exige nenhuma força física. Você não precisa. Não exige nenhuma característica específica do seu gênero. Você não precisa ter seios e nem. Uhum. Testículo pra jogar videogame, entendeu? Você consegue jogar, você joga com as suas mãos, e todo mundo tem mão, até... se você tem mão, você consegue jogar. Hoje em dia, se você não tem, você também consegue. Sim, então... é basicamente isso que a gente tá aqui pra falar, né, nesse cast. E isso aí. A gente tá aí pra falar que a gente joga videogame tão bem, ou até melhor quanto. Né? É. Exatamente. Exatamente. A Thay mesmo tem um monte de jogo na Steam, 400 jogos. Eu tenho 400 jogos, né? O meu perfil na Steam é vergonhoso perto do seu. Meu Deus do céu. A Célia é ostentação. Nossa, muito ostentação. Mano, investimento pra minha aposentadoria, gente. Mas eu queria deixar duas curiosidades sobre a Atari, né, mano? É que o Nolan tava falando que pra escolha do nome da empresa... Ele pensou, mano, em várias coisas. E aí ele lembrou que em japonês, quando eles vão falar que vão atacar uma determinada pessoa, eles falam Atari. Aí ele falou, pronto. Eureka! Ok. É um nome legal pra uma empresa. Próximo. Agora vamos decidir o que a gente vai fazer. Não, e a primeira fábrica que eles tiveram foi um galpão que era um antigo ringue de patinação, mano. Onde o Nolo costumava falar que assim que eles alugaram esse galpão, ele virava pro primeiro engenheiro lá dele, o Alcorn, e falava que eles iriam montar 100 máquinas por dia. E todo mundo falava, não, você tá maluco, tu é doido. Só que em dois meses, depois de eles procurarem funcionário, mão de obra e tal, em agências de emprego, pessoas que passavam pela rua, eles chamavam, oh, bora trabalhar ali, criminosos... E aí ele, pra vocês verem, tanto que era uma parada amadora, que até com criminosos ele chegou a trabalhar, pra conseguir mão de obra. Exato. Só que em menos de 2 meses, eles conseguiram alcançar essa meta, mano. E putz, começou a surgir vários pedidos aí pelos Estados Unidos, que eles chegaram a fabricar 10 mil Pongs por ano, só no começo. Então é uma coisa que, caramba... Foi um baita absurdo. Oi. Ai. Não, eu acho que uma parada legal, né, de se falar é que eles pegaram esse mercado ali a partir de 72, né, quando eles lançaram o Pong, e ficaram assim durante alguns anos. Mas aí logo em seguida, no Japão, também tinha um movimento de você criar videogame lá também. Sim, sim, então, sim. Veio do Japão para os Estados Unidos um forte concorrente, que era uma máquina de Space Invaders, que eu acho que todo mundo já ouviu falar desse jogo e já jogou em algum momento da vida. Sim. Ali em 76. Foi quando lançou lá no Japão, né, o jogo. E tinha muito essa questão, né? Você vê de novo aí a influência da guerra, da Segunda Guerra nos jogos e tals. Porque era o criador, né? Era o Tomohiro Nishikado, que falou... Ele falou assim que ele tinha a ideia inicial, né? Pra quem não lembra do Space Invaders, é aquele jogo que tem umas casinhas, tem uma navinha que fica no chão andando de um lado pro outro, e tem uns bichos descendo do céu que fica atirando nas casinhas, destruindo sua casa e querendo te matar. Era isso aí. Isso. Esse era o joguinho. Só que a ideia dele era fazer pessoas atirando, que era tipo uma referência à Segunda Guerra, que os americanos vieram do céu, fizeram bomba, destruíram tudo, não sei o quê. Só que os caras falaram, meu, é muito violento você fazer pessoas matando pessoas, não é legal, né? Olha aí, hoje em dia os jogos, né? Okay, é muito violento você jogar pessoas, tá lá no joguinho, pessoas matando pessoas. Mas a gente matando pessoas lá na guerra, tá tudo certo. Não tem problema. É, exatamente. É. Vai ser muito chocante. Tá muito recente. É, tá muito recente. Já que vai ser chocante, vamos colocar um monte de galinha se matando. Choquei. Nossa, meu Deus, aí ele falou assim, vou colocar aqui uns aliens, né? E a parada que foi o diferencial também desse jogo foi a trilha sonora. Que não era a trilha, nossa, trilha sonora. Era tipo batimentos cardíacos, aí a esperança dele. E tipo, quanto mais próximo os ETs ficavam, né? Iam descendo ali pra perto das casinhas, ia sendo mais rápido. Então ficava tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, um negócio assim. Tipo, era o bagulho, foi uma parada de profundidade que eles deram de... Que foi um diferencial que eles trouxeram pro videogame. Ali. Que começou a imersão do jogador no videogame, né? Sim, cara. E, tipo, chegou nos Estados Unidos e tomou a galera, tá ligado? E aí começaram a surgir outros jogos e começaram a surgir... Ô, Kel, mas eu posso só colocar um adendo nessa parte aqui, porque a gente sabe que tudo na história tem as contradições, né? Tem várias versões, né? Mas... Exatamente. E aí eu quero aproveitar, antes de tu continuar e falar dessa parte aí que abrange a explosão da era dos jogos, né? Uhum. É que tem também a história do jogo Space War, muito conhecido também. Ele foi considerado o primeiro jogo eletrônico de tiro da história, diferente do que a gente já falou aqui, né? Mais uma contradição. que dizem que o lançamento dele foi em 61, que ele foi idealizado pelo Steve Russell, que era um cara que chegou a trabalhar também com o nosso meio urso, que foi nessas convenções também, que ele se baseou um pouco no Tennis for Two. Só que ele pensou muito no contexto de guerra também que estava tendo nos aviões e tal. E aí ele criou toda essa história, né, de Space War. E aí ele se tornou um dos primeiros jogos de computador a ser distribuído nacionalmente nos Estados Unidos. E com isso, o Space War chegou a várias universidades nos Estados Unidos e serviu como fonte de inspiração para vários programadores desenvolverem mais jogos, assim, semelhante a esse ou não. Só que era um jogo onde naves atacavam naves, sabe? Não era tipo pessoas e pessoas. Pô, mano, muito foda essa parada aí do Russo, eu não sabia. Uhum. Mas, de volta ao Japão. Então, isso não é Japão, não. Você fala de volta ao Japão. É que eu ia fazer. Também não é Japão. Ah! Meu Deus do céu! Lá no Japão, começaram a surgir os primeiros problemas sociais com relação ao videogame. Olha aí, a merda. Porque começou até as famosas casinhas de jogos, ou os fliperamas, né, que vieram aqui, a gente conhece como fliperama, que era a galera, tipo, saia da escola e ia pegar dinheiro, pegar dinheiro de videogame pra jogar, botar a Switch lá pra jogar, e começou a dar muita merda, porque a galera mais velha não queria deixar as crianças ali no fliperama, que a galera tinha que estudar, e ao mesmo tempo você não, né, tinha um outro problema, que eram as moedinhas, né, de 100 ienes. 100 ienes? Que a maioria... que era das máquinas do Flipper, que era o que você colocava lá. Tipo, as nossas moedinhas de 25 centavos. Começaram a ficar em falta. Tipo, não tinha mais moeda de 25 centavos por causa do fliperama. Você tem noção? Nossa! Videogame quebrando um país. A economia! A moeda! Tá ligado? Caralho. O bagulho foi louco. Nos Estados Unidos também teve o mesmo problema, né? Depois da Atari começaram a surgir outros jogos, as próprias empresas do Japão começaram a levar os seus videogames, as suas máquinas, né, para os Estados Unidos. Então você tinha. Começaram a surgir essas casas especializadas, os fliperamas, de jogos. Então... Casas especializadas, mano. Fica parecendo uma coisa tipo, caralho. É tipo quando a gente vai falar casa de mulheres de vida fácil, sabe? Pra puter. Faço assim, mas ok. Ai, caramba. E aí o... começou a ter esse problema, né? De da galera não querer os filhos jogando videogame por conta desses lugares. E o que, que a Atari fez, né? A Atari pensando nisso. Criou... O cara pensou num videogame, desenvolveu um videogame que ele se liga na TV. Que foi aí que começou a dar treta com um cara lá, com o meio urso. Porque ele também... a principal intuito do projeto dele era isso. Você tem um videogame, se liga nessa própria TV e joga lá. E a Atari veio com essa ideia, tipo, vendeu como se fosse dela e aí deu uma treta, teve toda uma parada judicial aí, eles tiveram que pagar a patente pra ele. Sim. Fala aí, povo bonito! Aqui é a Valen0202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal mais uma gameplay. O bom é que o meio urso, né, ele tinha tudo anotado, anotações de 10 de 1950, que ele anotava sobre o que ele pensava e tal, porque era uma parada que ele já vinha idealizando há muito tempo mesmo. Sim, ele tinha lá os desenhos do aparelho ligado na TV e tudo patenteado, assinado, reconhecido em cartório. E aí eles fizeram um acordo lá, o cara recebeu acho que $400 mil, se eu não me engano, e o cara da Atari já tava faturando ali mais de 20 milhões com videogame, então foi uma coisa boa, né? Dinheiro de cachaça pra ele, né? $400 mil. Hoje a gente agradece. Então, mais pra frente eles desenvolveram os chips, né, em cartuchos também, foi a criação da Atari, e pra poder trazer de novo essa coisa do videogame na televisão. Só que com o passar do tempo, esses videogames ficaram meio que a galera não tava mais se interessando. E a Atari se aproveitou disso, né? Ela, tipo, tava percebendo ali que eles iam ter que inovar, criar várias coisas ali pra poder se manter no auge, né? Dali da parada. E surgiu a proposta de venda da Atari pra Warner, que foi, tipo, uma das maiores cagadas que o dono da Atari já fez a vida dele. Porque você tinha toda aquela coisa bonita e poética da criação dos jogos ali, né? Aquela, a visão, né, da empresa. E quando você vende pra uma outra empresa, a primeira coisa que ela faz é mudar as regras dali dentro pra se adaptar com a sua organização. Ainda mais o Warner. Né? A Warner era uma grande corporação, uma parada gigantesca, que tipo, veio lá de Nova York, ficar ali com aquele monte de hippie que tinha festa todo dia, cada um aparecia que queria e fazia as coisas que queria na hora que quer. Tipo, não tem como, entendeu? E aí... a Warner, que já é originalmente uma empresa dinheirista, sim, né? Que quer corporativa, ganhar grana, né? E, nossa, vamos aí ganhar quanto mais grana, melhor. E se não tiver dando grana, manda embora. Eles eram os caras do terno e gravata. Exato. Exatamente. E aí os caras... o começo do fim da Atari foi quando eles lançaram o jogo do ET. Porque eles pagaram 28 milhões, né, pelo Atari, inicialmente. E aí depois eles foram... Saiu, né, o filme do ET. E os caras falaram, não, a gente tem que fazer um jogo do ET. O jogo do ET vai vender. E fizeram um marketing gigantesco. Pagaram 11 milhões pro Steven Spielberg pra poder fazer esse jogo. E cagaram no jogo, simples assim. Os caras acharam que ia fazer marketing, ia vender e ia ser foda. Só que o jogo era uma merda. Todo mundo viu que o jogo era uma merda. Não vendeu. Os caras, tipo, encalhou os jogos. Os caras jogaram todos os cartuchos no aterro sanitário e falaram que era defeito. Mas não era porque não tinha vendido mesmo. E depois jogaram cimento por cima pra ninguém saber que tinha aquela parada lá e tal. Caralho. Defeito na qualidade do jogo, né? Deu ruim. Exatamente. Deu ruim. E é foda, né? Que até hoje a gente vê pessoas mais antigas, fãs de Atari, até pessoas que são muito fãs de game, que vão atrás desses jogos de antigamente pra colecionar, ou até mesmo pra ter, pra jogar. Eles preferem somente os jogos da Atari antes da Warner. É uma parada que ficou enraizada, que a gente sabe que a Atari morreu ali, depois que se vendeu pra corporação. Foi um divisor de águas, né? Sim, total. Sim. Depois ainda tiveram, né? Tipo, alguns dos criadores de jogos lá da Atari, eles saíram, foram criaram a Activision, que é a criadora daquele joguinho famoso que agora tem até pra Android, que é o Pitfall. É o famoso, que parece muito com Temple Run, pra quem, né, não manja. É. Estilo Temple Run, que é, tipo, considerado por alguns o primeiro jogo de plataforma. Mas, né, também é controverso. A controvérsias nessa vida. Mas aí foi o começo do fim dos Estados Unidos como produtora de games. E aí foi o momento que o Japão começou a ganhar força, inclusive com o surgimento aí da Nintendo. Porque a Nintendo, ela é uma empresa assim que era centenária. Tipo, ela começou vendendo brinquedinhos de plástico e baralho. Era um nome bizarro de você conceber. Aproveitando essa vibe, né, de videogames que estava tendo tanto lá no Japão quanto no mercado exterior, os caras lá da Nintendo começaram a produzir videogame também. Pra poder aproveitar a hype. Eles criaram um jogo, tipo, estilo navinha. Não vou lembrar aqui o nome. Eu acho que eu não anotei também o nome do jogo. Mas os caras, tipo, fizeram um negócio bizarro. Que era, tipo... um jogo, tipo, que, sabe, já tava muito saturado o mercado. E aí eles levaram... No Japão fez um maior sucesso, só que nos Estados Unidos eles levaram, tipo, 3 mil máquinas. E aí eles fizeram um teste com algumas e, sei lá, a galera não se interessou muito. Aí os caras falando, bem, a gente tem 3 mil máquinas e a gente precisa dar um jeito nisso aqui. Manda aí alguém pra trocar esse chip aqui, fazer um jogo novo pra gente conseguir, pelo menos, pagar o investimento, né? E, cara, foi a melhor decisão do videogame de todos os tempos, universo e tudo mais, velho. Decisão na cagada. É, deu exatamente. Merda. É fazendo Nossa. Merda que se aduba a vida mesmo, né? Ai, mano, essa é exatamente isso. Tinha na Nintendo um estagiário, assim, um carinha ali que tava ali, criador de artes e tal, que era o Miyamoto. Só esse cara aí, né? Tipo, só ele. Olha só... o nome, gente. Oh. Olha o nome. O outro cara, só o cara que tava ali, tipo, de buenas, fazendo os desenhos. Olha lá, vamos mandar esse cara aqui, né? Já tá cagado lá, manda isso aí. Se tem umas ideias legais, gosta dos seus desenhos, vai lá, vê se você consegue, o que você consegue absorver. Depois que o Miyamoto, ele foi para os Estados Unidos, ele se apaixonou pelo cinema local, pelas histórias, pelo teatro, né? Por toda a cultura local. E ele percebeu que faltava isso no videogame, né? O videogame, ele precisava contar uma história. Porque até então o videogame era, tipo, só quem faz mais pontos. Era uma parada muito mecânica, não tinha nada a ver, não tinha nada que prendia ali. Então, ele fez um desenho, tipo, uma história em quadrinhos muito simples, que era um gorila que pegava a namorada de um cara e o cara ia atrás do gorila pra poder salvar a namorada. E esse jogo não era nada mais, nada menos do que Donkey Kong. Ah! Puta que pariu! Ai, mano, pensa só, o cara, tipo, criou um bonequinho vermelhinho com bigodinho, tipo, não dava pra fazer, o cara, quando ele morria, ele caía, tipo, do penhasco, então, tipo, não tinha como desenhar o cabelo dele subindo. Então, pra acabar com esse problema, os caras botaram um chapéuzinho nele. E assim nasceu o Jumperman, ou mais conhecido como Mario Bros. Ou Mario. Sim. Ou Super Mario. Ou, não sei. Ou o bonequinho vermelho também. Ou aquele que te... Não, deixa quieto. Agora entendi. Que Mario. Menina. Nem te conto. Ai, caramba, muito bom, excelente. E o Donkey Kong, que também virou astro, né, de vários outros jogos aí da Nintendo, aquele Donkey Kong e o Donkey Kong Jr., que eu achava muito foda. E tinha um desenho do Donkey Kong que passava no SBT, que eu tinha, era meio bizarro, era um treco bizarro, mas eu gostava. Tipo, ele andava assim, meio tipo com as mãozinhas assim, dançando, tá ligado? Era meio bizarro. Eu ficava, e aí, galera? Eu ficava com as mãozinhas assim, tipo, fazendo uma dancinha bizarra. Muito bizarro. Ai, mano. E, logicamente, Donkey Kong estourou a boca do balão mágico, vendeu, voltou, né, trouxe ali a galera dos Estados Unidos, que não tava mais interessando por videogame, depois de todas essas cacas que deu aí com a Atari. Voltou ali a bombar de novo, né, os jogos de videogame. Então... Sim. ter uma história, né? Revolucionou tudo que eles conheciam sobre o que era videogame até então, né? Sim, exatamente. Tipo, deu margem, né, pra criação de tudo que a gente tem hoje. Porque hoje em dia a gente não joga mais um videogame. A gente joga muito mais um videogame pela campanha do que... Sim. Pela simples mecânica, né? Às vezes o jogo tem uma mecânica meio cagada, mas a história te mantém até hoje a jogar, tipo, aquela parada. Hoje em dia a gente costuma jogar muito jogo de plataforma 2D ainda, pra o que a gente tem hoje em dia, mas o que segura a gente não é somente a plataforma, é toda a história que tem, que a gente vai vivendo durante o jogo. Sim. E o Miyamoto, né, depois de criar o Donkey Kong, que criou as continuações, né, depois lançaram aqui nos Estados Unidos e no Brasil e no mundo todo aquele, o NES, que é aquele joguinho maravilhoso, que é o Entertainment System, que era foda pra caralho e vinha com aquele cartuchinho do Super Mario, então, criado nada mais nada menos pelo Sr. Miyamoto e... Sim. E ainda aí, tipo, só pra, né, finalizar... Não é à toa que ele é conhecido como Miyamito, né? Grande Miyamito. Ai, cara. E pensa só. O cara, tipo... E a história dele é uma parada muito louca. Ele morava, tipo, num vilarejo muito pequenininho, assim. E ele andava pelas estradinhas. Que daqueles... Tipo aqueles filmes de Japão que a gente vê. Que os caras têm aquelas estradinhas no meio do mato, não sei o quê. E vai andando pelas montanhas, tem um laguinho que não sei o quê. Ele ficava andando ali e ficava criando várias histórias na mente dele. E ele conseguiu... Tipo, colocar ali no videogame a sua criação, assim, mais próxima do que ele imaginava quando era criança, com um jogo que é nada mais, nada menos do que Legend of Zelda. Eita, porra! Foi o primeiro jogo, assim, entre aspas, meio que de... Não sei se é de mundo aberto, pra ficar aí a polêmica. Eu acho que ele é um jogo de mundo aberto, não é? É, mundo aberto, aventura que começou todo... Foi ele, o percussor desse tipo de jogo, é mundo aberto. Tipo, e ele é um dos primeiros que tem ali, por mais que ele, os outros jogos que ele criou tinham uma história, tinham um objetivo, você tinha que salvar a princesa, você tinha que salvar a menininha. Esse não era só isso, né? Uhum. Ele tinha ali aquele ponto colocado pelo Joseph Campbell, né? Que é a parada do herói de mil faces, que é né, mais conhecido como a grande jornada do herói, que é você começa ali pequenininho, sem poder nenhum, e você vai conquistando as paradas pra poder enfrentar o seu inimigo final com muito mais forte, com você muito mais forte do que você tava no começo. Que era um conceito, assim, que, tipo, não existia no videogame. Então, ali, tipo... O Legend of Zelda, você podia jogar até, dependendo de se você fosse explorar todas as partes do jogo, você ia levar mais de 100 horas pra terminar o jogo, tá ligado? Então, era uma... Exatamente. Nossa, cara, era uma parada muito... Foi aí que surgiu o XP. Olha só. É verdade. Bem, e depois, né, de Legend of Zelda, vieram outros videogames, veio a serra, veio ali em contrapartida, tipo, no mesmo veio tempo. Veio a montanha. Veio a serra. Eita. Giovana. Foi mal, gente. Vieram aí todos os videogames que a gente conhece, né? Veio a Sega e começou toda essa guerrinha de Sega, Nintendo e etc. É, a guerrinha que começou quando a Sega veio com... Ficou Sega. calma. Menos. A SEGA ficou cega e a Nintendo ficou muda. Ok. A guerra entre a SEGA e a Nintendo começou quando a SEGA saiu com um protagonista chamado Alex Kidd. Então, você não tá falando de pouca coisa. É, né? Mas esse Alex Kidd, ele foi muito famoso num protagonista muito famoso, num jogo muito famoso da SEGA. Mas assim, que ele foi claramente um plágio de Mario, né? Polêmicas, mamilos. Mamilos! Mamilos! Esse protagonista, ele tinha um irmão gêmeo, né? E também teve outros programadores que faziam jogos pra computador também. Uma curiosidade também é que as duas coisas ali andavam juntas, né? Quando você pensa em console, você tá meio que criando um computador. Hoje em dia, o seu PlayStation, o seu Sony ali, o seu Xbox One... Olha aí, caralho. Ó. Porra! Caralho! Olha só, prevejo acontecer a mesma coisa que aconteceu Sega versus Nintendo daqui uns anos. Olha aí, ó. É, antigamente tinha essa treta, depois aparece o Sonic na Nintendo, né? A diferença é que a Sega é Sega, né, e a Sony fica sonhando. Meu Deus do céu, caralho, velho, o que que tá acontecendo, mano? Sally, para! Cacaminha! Eu não sei qual que é, não sei o que tá acontecendo, mano. Você tá querendo entrar, você quer querendo competir com o Ariera, com o Bruno Aldi, não sei o que tá acontecendo, Eduardo Spohr, assim. Tô tendo mais influência, Eduardo Spohr é o meu predileto lá da Turmona, então tem muita inspiração aí. Mas a gente fala disso na minha biografia, sabe? Ai, meu Deus. Ok. Muito bem. Mas, depois disso, vieram todos aqueles outros jogos, né? Foram evoluindo, até a evolução dos processadores, foi o que falei, fez aí a evolução dos computadores e também dos consoles. Sim. Que você permitiu você passar ali do cartucho pro videogame 8-bits, pro videogame 16-bits, aí pro 32 com CDs, e aí a partir depois com a mídia do DVD, e aí a mídia Blu-ray, hoje em dia. E agora os videogames estão se encaminhando pra nuvem, né, também. Então, maior... Caralho, velho, o que que tá acontecendo? Ai, velho, eu vou ter um agora. Tipo, por favor, perdão pelo vacilo. Senhor do céu. Depois da Sony sonhando, as jogos foram para a nuvem. É que um poste caiu na rua dela e ela está iluminada para piadas ruins. Meu Nossa. Deus, olha a outra. Ai, meu Deus, está pegando, eu não consigo controlar. É o autismo. Ai, mano, senhor. Ok. E aí, Kel, você é a próxima. É, daqui a pouco eu vou fazer piadinha também. Vai contar pra nós. Ai, caralho. Que pariu. O que tá acontecendo? Enfim, vou parar. Foi isso, vou parar. As histórias de videogame, né? Aí vieram gêneros, definições, mas essa questão de definição de gênero é uma parada mais atual, né? De você classificar os jogos e tal. Hoje em dia tem estudos, né? Pessoas que fazem doutorado sobre videogame. Então, sim. É uma parada bem mais profissional. Então, agora a gente vai falar aqui um pouquinho mais sobre essas definições do gênero de videogame. Vamos encerrar aqui essa parte da história. Se você quiser deixar aí, tem alguma curiosidade a mais pra acrescentar, mande e-mails pra gente e também, né, deixa aí seus comentários. Agora a gente vai falar sobre as plataformas e... Não, plataformas não. Os gêneros de jogos. Livros de plataforma. Fala aí, povo bonito! Aqui é a Malan0202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal mais uma gameplay. Os jogos eletrônicos hoje em dia, eles estão sendo basicamente divididos por produção, estilo e jogabilidade. Onde dentro do estilo, a gente tem os gêneros. Onde a gente tem ação, aventura, estratégia, RPG, esporte, corrida, jogo online, simulação e muitos outros que vai surgindo aí. E aí tem a confusão também dos gráficos, né? Que é dentro da produção do jogo tem os gráficos, que... São os gráficos 2D, vetoriais, 3D e tudo que a gente tem hoje, né? E aí começa a confusão. Será se um jogo 2D é um gênero, ou é um estilo, ou é um tipo de jogo, de produção de jogo e tal? E aí tem a jogabilidade, que ela se mistura também com o estilo de jogo, que é a jogabilidade shooter, que é jogo de tiro, a MOBA, a de luta, point and click, sandbox, open world, que é o mundo aberto, plataforma, motion capture, e dentro disso também tem as várias siglas, que é o FPS, RPG, MMORPG, MMOG, RTS, TVS, MOBA, enfim... É uma confusão gigantesca, né? Que a gente acaba tendo aí toda essa diversidade que, assim, eu até brinco, assim, eu falo assim, ah, não vamos se apegar muito a essa parte de jogabilidade e tal, e vamos ficar mais, assim, no estilo, que a gente consegue difundir mais os tipos de jogos no estilo, né? Exatamente. Pra minha mãe, existem dois tipos de jogos. Aliás, três tipos de jogos. Os de aventura, os de corridinha e os de tirinho. Olha aí. Ah, e tem os de lutinha também. Os de lutinha. Mas aí lutinha já é luta e tiro já é jogabilidade. Olha aí, ó, viu? Então, pra minha mãe é isso aí. É assim que eu divido, é assim que eu aprendi, é assim que eu sempre falei. E dentro disso, né, pensando nisso, né, a gente trouxe aqui alguns poucos estilos de jogo, né? Eu vou apresentar para vocês o jogo estilo simulação, que ele é uma super categoria, né, de jogos eletrônicos para computadores e videogames, onde eles têm o objetivo de simular o mundo real ou simular um mundo fictício ou juntar os dois e fazer essa simulação, como, por exemplo, a gente tem aí The Sims, né, que é uma junção do mundo real com o mundo fictício. Onde também é muito confuso, né? A jogabilidade do jogo de simulação, eles dizem que é estratégica, né? Onde a gente desenvolve várias habilidades de construção, de gerenciamento do jogo, de, enfim, de aprender técnicas. E é uma parada muito foda, né? Onde a gente tem um nível de interação muito grande no jogo de simulação, porque a gente não tá só pra apertar botões com jogos de simulação. A gente tá lá pra criar um mundo, pra criar uma vida, pra viver uma vida, né? E dentro dos jogos de simulações, a gente tem os subgêneros, que é construção de cidade, God Game, que é o jogo de criação master que a gente tem, de onde o jogador é o deus, por isso God Game. Simulação de negócios, administração de esportes, simulação de vida biológica, social, médica, de veículos e muitas outras, até de animais, né? De criação de animais. Um uso legal, né, dessa tecnologia aí de simulação, inclusive aqui no Brasil, agora para você tirar a sua carteira de motorista, você obrigatoriamente tem que fazer, jogar no simulador. Exatamente. De trânsito. Então você tem ali o emprego do videogame, né, da tecnologia aí virtual, e no nosso dia a dia, que é você, em vez de fazer os testes, não só os testes do dirigindo o carro na rua, você antes tem que fazer esses testes no simulador, pra garantir que você não vai sair atropelando as pessoas. Exatamente, e é uma parada legal que a origem do jogo de simulação foi baseado num simulador de avião que a NASA tinha, e a gente encontra hoje em dia esse primeiro simulador na internet, assim, se procurar bem, sabe? A gente encontra pra jogar e é muito tipo bacana. Web. Eu nunca joguei ele, mas tem vários vídeos, é que eu não lembro o nome dele agora, mas eu vou deixar o link nesse cache aí, ó. E aí, esse surgiu através desse simulador de avião da NASA, que é muito bom, tem vídeos aí no YouTube pra gente ver. E baseado nisso, simularam jogos de simulação que a gente tem aí vários hoje. A gente tem, por exemplo, Euro Truck Simulator, que é simulador de caminhão. A gente tem o Train Simulator, que é simulador de trem. A gente tem The Sims, a gente tem SimCity. Enfim, a gente tem vários jogos aí considerados jogos de simulação, onde a gente vai criando várias coisas. O próprio Age of Empires é um meio simulação, meio plataforma, porque ele tem essa parada de simular a construção de uma vila e tal, toda essa parada. Mas o jogo de simulação é basicamente isso, né? O estilo de jogo de simulação, de forma resumida, ele é muito complexo pra se falar assim, ele mereceria um cast inteiro. Todos os estilos de jogo mereceriam, né? Mas tudo bem. E eu recomendo muito esse estilo de jogo. Eu sou muito viciada em Euro Truck Simulator, onde eu sou uma caminhoneira fodona. Enfim. Fica aí a dica, tamanho, né? Dirigindo um caminhão. Fica aí a dica de jogos de simulação pra vocês. Procurem aí que vale a pena jogar. Isso aí. Bom, eu vou falar aqui então um pouquinho dos jogos de plataforma, né? Os jogos de plataforma, a gente acabou falando um pouquinho deles lá durante a história, né? E eles surgiram ali na década de 80. O Pitfall é considerado o primeiro jogo de plataforma, mas não, é há controvérsias, né? Que não, se eu não me engano, que é tipo assim, você tem a definição de jogo de plataforma é que o jogo tem plataformas, e você salta de uma plataforma para outra. Então, meio que no Pitfall, numa dessas características não era bem assim, explícita. Então, tem gente que considera mesmo ali o primeiro jogo de plataforma ou Donkey Kong, porque você tá indo de uma plataforma para outra, você tem ali a função de pular de um lugar para o outro também, e de você atacar o oponente pulando também. Essa é uma das características também do jogo de plataforma. Tem um jogo de plataforma, tem um subgênero, né? Não é bem um subgênero, é mais tipo um estilo de jogabilidade, que é bem comum nos jogos de plataforma, que é o side-scrolling 2D, que é aquele... que é aquela sensação que a gente tem de que a gente não tá andando e que, na verdade, quem tá andando é a tela, que ela tá andando pra esquerda. Tipo, quando você tá jogando Super Mario. Que ao invés de você tá andando pra frente, a sensação que você tem é que a tela tá andando pra trás. Então, assim, essa é uma característica muito marcante dos jogos de plataforma, né? Ali e alguns jogos usam isso na dificuldade. Tem uns níveis um pouco acima, assim, que a tela corre muito rápido. Se você ficar pra trás, já morreu. Exatamente. Já jogou muito Polystation, Tainé. Tá ligado. É, grande Polystation. Um clássico. Então ali você tem o Donkey Kong, o Space Panic, você tem o Super Mario, que é a classiqueira, né? Donkey Kong, Prince of Persia, Castlevania. Quem nunca jogou Castlevania, né, gente? Castlevania no jogo. Quem nunca? Muito bom, saudades. Meu queridinho do meu coração, assim, que, né, caramba, faz tanto tempo que eu não jogo, deu até uma tristeza aqui, que é o Mega Man. Você já viu Mega Man? Nossa, meu predileto. Gente, Mega Man era um negócio... Mega Man melhor que Sonic. Tan, tan, tan. Eu gosto de tudo, né? Mas prefiro Mega Man. E depois, né, de algum tempo começaram a surgir os jogos de plataforma 2D, né? Que são jogos que têm essa característica de você ir seguindo uma direção, só que ao invés de ser ali o side-scrolling, você vai andando pra frente. O exemplo desse estilo de jogo é o Crash, que alguns consideram como uma mistura, né, de jogos de aventura com jogos de plataforma, também ali. Porque você tem plataformas, você tá pulando de um lugar pro outro, tem show de buraquinho nas telas. Nunca vi um lugar com tanta cratera no chão. Mas tudo bem, isso é o mundo de videogames, não é? E tem essa característica, né, de você ir andando e não conseguir voltar pra trás e etc. A classiqueira de plataforma tem aquele Circus Acrobat, acho que é o nome dele. Sim, tá ligado? É. Aquele do leãozinho. Nossa, mano, nossa, é muito hard. Do macaco que sai pulando nos galhos. Esse é muito Polystation, cara. Nossa, é muito. Todos do Polystation. Todos do Polystation. Olimpíadas. Isso é muito Polystation. Não, eu preciso. Olimpíadas. Não, eu preciso dizer que eu era pobre. E daí, muito pobre. E daí, o que eu tinha não era Polystation. Era o Dynavision. Dynacom. Nossa. Sim. Nossa. Era o piratão, tá ligado? Era o pirata do Polystation. Pirata. É, exatamente. Ai, mano. O Polystation, cara, eu lembro que eu comprei. Na época, era caríssimo. Tipo, eu ganhei do meu tio uma grana pra pôr na poupança. O que que a minha mãe, muito sensata, fez? Vamos, na 25 de março, comprar um videogame. E eu já pensando, ai, vai vir o PlayStation 1, vai vir Nintendo 64. Eu nem manjava, sei lá, eu não gosto. Putz, cara, nem ligo pra videogame. Minha mãe é que é gamer aqui de casa. Olha só. Minha mãe chegou lá e olhou assim e falou, vamos levar este videogame aqui, muito interessante. Comprei aqui o controle. Eu falei, ah, legal. Fechou, né? Ok, né? Vamos lá. Você tá falando, bora lá. E aí ela comprou aqueles... O Polystation, que parecia um PlayStation por fora. Só que você abria ali o negocinho de CD. Era igual o Nintendo por dentro. Era igual o Nintendo. E era aqueles cartuchos maravilhosos que vinham mais de 150 jogos. Nossa. Só que eram os mesmos, com cores diferentes. Exatamente. Tinha uns 5. Não, né? a minha história com o Dynavision é engraçada. Eu queria contar uma história sobre isso. Eu ouvi você falando que sua mãe era gamer. E assim, teve uma época, a gente tinha esse Dynavision, né? E teve uma época que a minha irmã, eu tenho uma irmã mais nova, ela ficou meio doente, assim, ela tava com anemia, daí minha mãe decidiu parar de trabalhar pra poder cuidar dela. Uhum. A gente ia pra escola, eu e minha irmã, e a minha mãe ficava jogando videogame. Teve uma época que ela... Vou até mandar esse cast pra ela, porque ela precisa ouvir. Teve uma época que ela abriu o pulso de tanto que ela estava jogando. Caraca. E ela continuava jogando com faixa e tudo. Meu Deus do céu! Depois, ainda bem que ela nunca reclamou que eu jogo demais, porque eu posso jogar isso na cara dela aqui, ó. Quem é você? Onde está seu Deus agora? Ela, eu não lembro o nome do jogo. Eu não sei se tinha no PlayStation. Era um joguinho que era de tanques e você tinha que proteger o seu local. É tanque. Era o Battle, não era? Isso. É Battlefront. É, mano. Isso. Nossa. Ela zerou aquela porcaria. É Battle City. Mas na minha infância eu chamava de Battle City. Tanto é, tempo. Todos chamávamos. Ela zerou aquela porcaria de pulso aberto. Beijos pra minha mãe. Já que a gente tá nesse momento de falar de mãe, né? É claro que eu tenho que falar com a minha mãe também. A minha mãe, ela sempre foi muito assim de... Ai, eu não suporto ver você jogando isso daí. Vão pra rua brincar, não sei o quê. Vão ficar descalço lá. Mas ao mesmo tempo ela não ligava também. Só falava porque é mãe, né? Mãe fala. Enfim... É aquela parada de passou na TV que faz mal videogame, ninguém mais joga videogame nessa casa. Exatamente. E aí, tipo, um certo dia, né, antes a gente só tinha... Eu não lembro o tipo de jogo que a gente tinha, qual era o jogo que a gente tinha. Eu acho que era Donkey Kong, que a gente jogava muito, e Mega Man. Aí até que meu pai comprou o cartucho do Super Mario, do Mario Bros, né? E aí a minha mãe, num dia a gente chegou lá da escola, a gente estudava tudo de manhã, chegamos da escola, quem que tava jogando Super Mario? Essa é a mãe da série, logicamente. Exato. Ela tava jogando Super Mario. E, mano, ela ficou viciadona, mano. Ai, essas mães. Até hoje ela vira assim pra mim e fala: eu preciso jogar Super Mario, eu quero voltar a jogar. Arruma aí, coloca no meu celular pra jogar Super Mario. É o único jogo que eu acho legal. Ai, que bonitinha. Que da hora. Mano, minha mãe, a Tainy falou do Battle City. Eu lembrei, velho. Tinha coisas que ficavam guardadas na minha memória e eu não lembrava mais. Minha mãe, tipo, desde a época do PlayStation, ela tinha uma parada que ela me obrigava a jogar com ela. Tipo assim, a gente tem que salvar! A gente ia jogar de dois. A gente ficava jogando Battle City, cara, Battle City. Tipo, aí deixava o videogame ligado de uma noite pra outra, ligado? Não. Eu lembro uma vez a gente tava na tela lá na frente, mano. E aí a fonte do videogame queimou. Minha mãe ficou muito puta, cara. Nossa, ferrou-se. Bagulho era louco. E aí depois com o Play 1, quando a gente... Depois que saiu o Play 2, né, que aqui em casa sempre foi assim. Sai o PlayStation 2, a gente compra pro... Saiu o 3, a gente... Saiu o 4, e agora a gente tem o Play 3. Exatamente. Aí, mano, a gente ficava jogando Crash Bandicoot, que aí, ó. Voltando aí aos jogos de plataforma, olha o gancho. Exato. A gente ficava jogando Crash, mano. E a gente tinha um jogo que chama Crash Bash, a gente salvou ele. E, mano, que loucura. E tipo, foda era quando a gente tava jogando. Quando eu acho que todo mundo, quando tem, quem tem PlayStation, sente, conhece esse drama. Que é, você tem PlayStation? Você não tem um PlayStation com jogos originais. Pelo menos até ali o 2. Ninguém comprar jogo original. Você ia comprar na feira, porque, né, afinal de contas, né, não tô cagando dinheiro. Então, você comprava aquele joguinho na feira vagabundo, e aí você tava quase salvando o jogo, e o que acontece? O jogo trava. Não! Tirela! É bagulho caramba. Muito... Caramba! E a gente não tinha memória stick, que aí foi som do Play 1 já. Então, mano, a gente perdia tudo. E minha mãe ficava puta por uma semana, e depois dava uma semana ela tava jogando de novo. Ainda dos estilos de jogos, e tem o jogo tipo aventura, o estilo de aventura, que ele é conhecido como Adventures, e geralmente ele é focado no enredo e não na parte gráfica, ou tipo até na ação também, isso geralmente não faz muita diferença. Então a ideia do aventura é que o jogador, ele conduz o protagonista em uma história linear ou não, ele explora o cenário, tem alguns enigmas e alguns puzzles, uns quebra-cabeça geralmente. Os jogos de aventura, eles são conhecidos por interação com outros personagens, o que é bem importante geralmente. E também, eu já falei que a ideia é no enredo, né? Então, o jogo de aventura, ele tem muito foco na narrativa. Então, são aqueles jogos que a gente joga pela história, né? Que marca a nossa vida e tal. E tem as dublagens legais ou não. Ou a gente tem que assistir legendado. Ou a gente tem que se virar no inglês. Ou no japonês, no caso. E são, pra mim, assim, ó. São o meu tipo de jogo preferido. De aventura. Eu, geralmente, os jogos que mais me marcam na vida, assim, são os que trazem um bom enredo, uma boa história. Um dos últimos jogos que eu joguei dessa ideia é um jogo lindo, maravilhoso, que chama Child of Light. Ai, perfeito! E aí, essa mistura de tipos de jogos, né? Exatamente. Que ele também é meio plataforma. Plataforma, assim, sim. Sim, e tem um RPG também. RPG de turno. Daí tem ali, tem um puzzle no meio. Exato, mano. É muito... Confusão começou. E diferente dos outros estilos de jogos, esse tem uma vasta quantidade de gêneros literários que podem ser abordados no meio. Sim. Pode ter fantasia, pode ter ficção científica, mistério, horror, pode ter comédia ou então ação. Então é muito vasto esse estilo de jogo. E é isso, o Child of Light é o meu jogo do coração, entendeu? Esse jogo que eu tô falando loucamente é porque ele é lindo, ele tem uma história maravilhosa e uma trilha sonora. E eu chorei jogando esse jogo. Nossa, muito bom. Fala aí, povo bonito, aqui é a Malan0202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal mais uma gameplay. Muito bem, depois de falar aqui um pouquinho desses três tipos de jogos aí, que são os nossos três tipos preferidos, talvez, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre, ó, né, TPM, a gente tem que falar, a gente não conhece, ó, como é que é, esquema aí. Vamos falar aqui um pouquinho dos jogos online, né? E como é a nossa experiência jogando online. São os meninos e a gente tem que contar aí pra vocês o que tá rolando aí nesse mundo louco. E meu Deus. Então a gente vai começar aqui pegando a experiência da Sally. Vamos lá, Sally. Eu sei que você manja pra caralho de jogos online. Que a sua vida é jogar online. 250 mil jogos na Steam. Meu Deus do céu. Meu sonho. Nossa, nível 15 na Steam. Meu Deus. Não é 17, não? Oh! Oh! Tô de foto! Jogando aqui, chegou, botou a Steam na mesa. Assim, pra... Pregou o Steam na cara das amigas. Enfim, isso aí. Hashtag Sally Humildona, né, aí no Twitter. Não, mano, eu tenho amiga lá que tem nível 80, mano. Puta que pariu. Um dia eu quero chegar aí. Ricas. Bom, vou contar aqui, né, que ela falou aí que eu sou muito experiente aí, não sei o que, mas não, é porque... A minha preferência é mais por jogos online, de vários tipos, RPG, FPS, e assim, falando já dentro disso, né, maioria dos jogos que eu joguei foi jogo online, então eu já tenho um certo tempinho jogando, tendo essa experiência online, e é uma parada assim que é muito confusa, variando o tipo de jogo também, isso interfere muito na experiência feminina em um jogo online, sabe? Em MMORPG mesmo, é uma parada assim muito... como eu posso falar? Muito de... Ai, uma mulher jogando e tal, não sei o que. Muito endeusada, sabe? Tem toda essa parada. É tanto que a maioria dos meus personagens em RPG, pra eu me sentir mais à vontade, era mais masculino. Pra eu começar a me sentir à vontade, sabe? E aí depois de um tempo, com uma certa galera e tal, a minha postura era totalmente diferente, que eles já me conheciam e tal. Geralmente a gente jogava usando programas para conversação online enquanto jogava. E aí foi quando eu fui tomando mais assim, uma certa liberdade de mostrar quem eu sou desde o começo, sabe? De não ter mais esse receio de, ai, porque ela é mulher, vai ficar pedindo pra gente dar chá pra ela, dar XP, não sei o quê, ajudar com moeda e blá, blá, blá, blá. Ah, porque a mulher a gente vai ter que carregar. É, exatamente, mano. E aí a turma que eu encontrei foi muito receptiva, sabe? Eles não tinham essa parada, eles já tinham outras mulheres jogando e tal. E aí foi quando eu criei personagem feminino e fui jogando. A partir desse primeiro jogo online que eu joguei, que foi jogando Mu, olha só. Quanto tempo faz? Data a idade das pessoas, gente. Daqui a alguns anos a gente vai olhar assim, jogo Mu. As pessoas, crianças, olham pra gente e falam assim, Mu? Mu? É uma sua vaca? Nossa. É, tipo isso. Mu? E aí foi quando eu comecei a deixar de lado isso, aí joguei Cabal, já foi com personagem feminino e tal. Mas o tipo de jogo que eu mais gostava era o FPS, né? Eu gosto muito de RPG, mas, putz, nossa, FPS é minha vida. E onde eu joguei vários, Blackshot, Point Blank, o próprio Battlefield, como a gente falava aqui. Battlefield, vários jogos online que a gente teve aí de FPS e até hoje tem, próprio GTA, que não é só FPS, né, mas tem essa parada, e teve o GTA SAMP, né, o SAMP, que era online, e foi aí que eu comecei a ver que o pessoal tava meio, pelo menos pra mim, deixando de lado essa parada de mulher e homem, sabe? Claro, tinha sempre aquelas sessõezinhas babaquinhas que falavam um monte de coisa. Ai, que mulher não joga de verdade. O que tem aí atrás é um gordo bigodudo, cheio de comida na pança, jogando. Mas eu tive uma experiência online muito boa. Eu tive, mas ao mesmo tempo eu via muito essas meninas passando por isso. Ficava, putz, mano. Assim, a relação com o sexo oposto que eu tinha era muito de boa. Não sei se é porque o meu jeito assim é diferente, mas eles me recebiam muito tranquilamente e tal. Não tinha essa parada de, ai, mulher não pode jogar com a gente, porque isso. Mas eu via eles tratando outras meninas dessa forma. Brigava com eles, falava, não, mano, que é isso? Eu tô aqui jogando com vocês fazem isso com a mina só porque a mina errou o tiro ali, vocês também erram pra caralho. E já uma parada foda na experiência online é algo assim que eu fico muito chateada, que é a relação que eu tinha com outras jogadoras. Que, assim, a gente encontrava muito meninas meio que, ai, eu não vou jogar com essa mina aqui, eu sou superior a ela. Tinha muito essa parada de competição entre as meninas, sabe? Eu não tinha nada dessa não, porque, mano, eu via muito isso. Eu, sinceramente, eu fazia era gostar, eu já criei em vários jogos aí FPS, clã só de meninas. Olha, o TPM aí já era uma coisa... Criava clã só de meninas, shot girls e tal, mó da hora. Porque eu gostava muito dessa interação e eu era uma pessoa que era acostumada já a jogar muito com homens. Então quando eu encontrava uma mina no jogo, eu ficava, caramba, uma mina no jogo, preciso virar coleguinha dela pra gente jogar junto. E aí foi quando eu comecei a perceber que algumas exceções de meninas é que faziam essa imagem de que mulher disputa muito em jogo online. Eram poucas assim, sabe? Mas tem isso até hoje e muito, infelizmente. Eu espero que mude. A minha experiência online mudou completamente a minha vida, porque se não fosse essa parada, eu não teria buscado na internet, redes sociais, pessoas que jogam também, não teria chegado a Skynerd, falecido Skynerd, e não teria chegado hoje aqui, mano. Então é uma parada que eu... Que bonito! Jogar online é uma parada que mexe muito comigo, porque foi através dessa experiência online que hoje eu tenho vários amigos e amigas que eu carrego até hoje e eu sei que vão estar comigo aí pra sempre. dentro do jogo ou fora do jogo, né? Então foi uma experiência muito bacana. Eu tenho pontos negativos, claro, né? Porque nem tudo é perfeito. Mas eu acho assim, que a minha experiência online foi muito positiva e é positiva até hoje. Oh, que lindo. Oh, falei demais. E você, Tainy? Qual é a sua experiência? Olha só que lindo. Como foi a sua experiência jogando online? A minha experiência com games online não é tão vasta quanto a Sally, né? Porque a Sally é meio expert nessas coisas. É, eu até não sou tão gamer quanto eu gostaria de estar falando no podcast de game, me desculpe, mas eu só sou entusiasta, só tipo super curto. Uhum. E é isso aí, só tinha um Dynavision quando... jogava no Dynavision. É, enfim, mas minha experiência com games online é bem curta, assim, porque o estilo de jogo que eu gosto geralmente não são os jogos online, geralmente não é RPG. Uhum. Eu não busco muito pra jogar esse tipo de jogo, porque não é o que eu curto, só questão de gosto. E aí, então a minha experiência se resume aos jogos que eu jogo com os meus amigos já. Eu ouvi falar que todo mundo aqui no TPM também compartilha do mesmo problema que eu. Não problema, mas sei lá, mesma realidade que eu. Fato, né? É realidade. É, realidade. É que tem mais amigo homem que mulher, né? Isso é um fato. E meus amigos homens, eles me olham e falam, nossa, como você é um cara, que legal. É isso que eu sou. Geralmente. Então, pra jogar com eles, eu não tenho problema nenhum, porque eu sou, tipo, igual a eles. Eu não tenho problema. E não sei, não sei como é a profundidade de jogar um RPG online e ter preconceito e tal. Então, eu não tenho tanta experiência assim pra dizer. Eu jogo meus jogos online de vez em quando, jogo, sei lá, um LOL, apesar de todo mundo na podosfera me crucificar por causa disso, mas eu jogo LOL. É, você tem todo o direito de estar errada. Como assim? Mano, eu já tive minhas épocas de LOLzinho. LOLzinho é legal. Não se sinta triste por jogar LOL. É legal, é nóis. Não ligo não. Também não ligo não, pode jogar. Aham. Uhum. Tá bom. Eu tô melhor que LOL, mas tudo bem. Nossa, não vamos discutir isso agora, porque vai dar um cast sobre Dota versus LOL. Vamos fazer... É pior que pular de biscoito. Eu tenho meus pontos pra jogar LOL, porque eu já joguei Dota e não... Enfim, treta da parte. Eu jogo às vezes online, mas não é muito. Como eu disse, não é o que eu procuro jogar. E particularmente, geralmente eu não sinto muito preconceito, mas eu acho que a minha opinião é meio... Quando a gente diz em estatística que a opinião é viciada, é porque não tem muito parâmetro pra comparar, né? Porque eu jogo com os meus amigos, e daí eu não tenho muito como ser taxada de nossa mulherzinha, vai mandar mal. Uhum. Não, meus amigos falam, não, fechou, vamos aí, é nóis. Muito bem, acho justo. Bom, eu... E você, como... Kel? Eu? Deixa eu ver. eu também não jogo muito online. Na verdade, eu não tenho tempo nem pra jogar nada. Eu jogo... Né? Candy Crush. É minha... joga Candy Crush. A vida enquanto olha o tempo passar. A que minha experiência online é mandar notificação de energia do Criminal Case pros amiguinhos no Facebook. Meu Deus. Sou dessas. Por favor, se você tiver batata, me marca. Quem nunca ficava pedindo coisa no Café Mania, no Orkut, né? Nossa, mini era... fazenda. Gente, minha experiência online foi magnífica. Eu tinha um personal de orca. Tipo, eu não tinha internet em casa. Até, sei lá, o terceiro ano do ensino médio eu não tinha internet. E eu tinha um amigo que tinha internet em casa. Então, ao invés de ir pra Lan House e pagar pro cara lá, tipo, colher meus milho, minhas batatas, minhas berinjelas. aí, tipo, não dava tempo de... Às vezes eu via gente invadir lá antes da escola e roubava minhas coisas. Eu falava, caralho. GTA no fazendinho. Fazenda. E aí, tipo, eu tinha um amigo, eu dei a senha pra ele do meu Orkut, eu confiava muito nesse menino. E aí, ele entrava de manhã na casa dele e colhia as paradas tudo, entendeu? Plantava. Nossa, de novo. Nossa, então, tipo, que parceiro. Personal horta. Tipo, meu personal horta lifestyle, né? Um beijo, Lucas. Que olha nunca aí. Programa, porque né, faz muito tempo que eu não falo com ele, mas se um dia eu vi, tá aí o beijo. Ai, mano, essa era a minha experiência online. Não, sacanagem. Mas hoje em dia eu também não sou muito de jogar. Ah, meu Deus, tô aqui jogando. Jogava LOLzinho, mas jogava com os amigos mesmo. Assim como a Tainê. Então, assim, as reuniões de. Às vezes a gente faz aqui as reuniões, eu, a Célia e o Febrini, pra definir as coisas do TPM da edição, a gente faz a reunião enquanto tá jogando GTA, tá ligado? Umas paradas assim. Então a gente define. Melhores reuniões. É. Então, a reunião deve ser assim, ó. Então, a gente vai... Ô, cara, como ele me matou aqui, porra? A próxima pauta é... Ô, por quê? Mata essa véia! Ai, caralho. Da polícia aqui, mano, essa merda aqui. Esse negócio aqui. Ô, mano, quem vai dirigir dessa vez? Nada, mano. A pauta ou... A pauta ou o carro? Boa. Eu também não tenho muito parâmetro pra falar com relação a isso, mas o que eu venho sentindo nas mídias sociais, de uma maneira geral, é que com maior engajamento, né, das meninas mesmo nas redes sociais, até como em gameplay, tem muita gameplay de menina. Tá aí a Malena, né, 0202, que joga muito online, que tá aí fazendo gameplay, tem um dos maiores canais de games do Brasil, e é uma menina, entendeu? Então, tem muita gente aí, vários outros nomes aí jogando, Vi, não sei o quê, tem umas crianças também jogando os negócios, tem a Ju, tem várias pessoas, né, várias meninas aí, youtubers que jogam também. Então, é uma parada que tá se abrindo, hoje em dia tem um estudo aí nos Estados Unidos que fala que as mulheres já representam mais de 50%, se não me engano, do mercado, né, de games no mundo. Então, é uma parada que não tem... Não tem muito o que fazer, né? Tipo, as meninas estão aí. É uma parada que eu acho que é interessante também, que eu sempre falo, né? Em todas as discussões que eu participo, em grupo, de WhatsApp, essas coisas assim. As coisas, né? No mundo, a visão das pessoas, com relação a tudo, com relação a preconceito, elas mudam muito quando envolve a economia. É. Então, por exemplo, você tem lá nos Estados Unidos a revolta lá com relação dos negros, né, que tinham condições de... que eram separados dos brancos. Aquilo lá só acabou, entre aspas, né, houve uma abertura ali por conta da economia, porque os caras tinham poder econômico de frequentar certos lugares, de consumir certos produtos que eles não estavam tendo direito. E, tipo, a mídia e o comércio, eles abraçaram aquilo por conta da economia. É a mesma coisa que tá acontecendo no Brasil e no mundo hoje em dia. Principalmente no Brasil. Você vê as marcas aí colocando propagandas com feministas ou com várias questões de gênero, etc. Não é porque eles são bonzinhos. É porque eles sabem que eles representam uma boa fatia da economia. E, tipo, e eles vão comprar os produtos deles. Então, assim, a mesma coisa é o que vai acontecer com os videogames. É, eles vão perceber que as mulheres são uma fatia do mercado considerável e que podem consumir, que vão consumir, e vão comprar jogos, e vão consumir consoles e aparelhos pra essas coisas. Uhum. E eles vão abrir o mercado. E, tipo, vai ter mais jogos, sim, com protagonista feminina, vai ter jogos aí com novas dinâmicas de jogo. As paradas vão ficar muito mais... Os jogos online, né, vão se dedicar muito mais pra atrair esse público feminino por questões financeiras. Então... Exatamente. É uma parada que vai acontecer. Já está acontecendo. Então... É, e muito. É. Uma parada até que eu queria, só pra fechar assim o meu pensamento sobre essa parada toda do preconceito, é uma coisa que eu observei muito nesse tempo jogando online, é que a forma que os meninos têm esse preconceito, levantam, que falam que a mulher é só pra carregar, que não sabe jogar, não sei o quê, é, de que sabe só pedir e tal, é uma parada que, de fato, não acontece com as mulheres. As mulheres não têm essa atitude, sabe? Eu sempre vi a atitude de mulheres que jogavam pra caralho, jogavam em dobro que os meninos jogavam, já pra aquela parada de fazer em dobro, pra provar que ela é capaz, sabe? E a gente tinha muito shimeio, sabe? Aqueles caras que fingiam que eram mulheres, que eles tinham esse perfil que gerou todo esse preconceito em cima da mulher. Eu via muito isso, sabe? Então é uma parada que a gente não... É até complicado falar, porque são universos diferentes e vários tipos de jogos que a gente vai se deparar com vários preconceitos diferentes, sabe? Então, infelizmente tem, claro, né? Mas infelizmente é uma coisa que não surgiu da atitude da mulher, ou felizmente, né? Não surgiu da atitude da mulher, surgiu, como sempre, mais da atitude de quem gera o preconceito, de quem tem esse preconceito. Eu acho que isso é uma parada que vai mudar, não tem... Já está mudando, né? Estamos no caminho certo aí, então... as coisas vão melhorar, se você está fazendo... Agora, se você é nosso ouvinte e passou por alguma experiência e quiser compartilhar aí com a gente, as nossas redes sociais estão aí no post e... É isso. Se você é nosso ouvinte e é homem, lembra que você... cara, se você é nosso ouvinte aqui do TPM, você, cara, ajuda nós, dá uma força lá, tipo, seja você o cara a fazer a diferença no... Se você falar não, né, tipo, viu algo assim preconceituoso, fala, não, cara, para com isso, acorda pra vida, filho. Não seja retardado, mate este cara no jogo. Isso! E nem fique na sua, exato, ótimo. Muito bem, gente, esse foi o nosso programa aí, manual básico sobre videogames, falar mais um pouquinho da nossa experiência, mas se você quiser também aí, né, deixe seu comentário, manda seu e-mail. E Tainê! Sou eu! Deixa aí o seu jabá. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Isso aí. Obrigada a vocês. Nossa, quando a Sally me mandou o convite, eu fiquei tão animada. Ela ficou até brava comigo. Lógico. Você é gente como a gente. Não, eu sou ouvinte. Eu gosto tanto do TPM que ser convidada pro TPM foi uma alegria. Você é uma amiga. Ai, menino. Parei com as viadagens. Viadagem não. TPM. TPS. TPM. Dois terços dessa conversa aqui tá com TPM, então só aguente. Muito bem, deixe seus contatos, qual que é o seu site, qual que é o seu podcast, então conte para nós. Ai, meu Deus, vou fazer bem rápido, porque eu tenho muitos jabás aqui. Quando vocês descobrirem quantos jabás que eu tenho para fazer, vocês vão me cobrar o dobro pelo jabá. Mas ok. Eu sou a Tainê Souza, eu sou lá do portal Cultura Nerd Geek. A gente tem 3 podcasts, um podcast mensal, que é o ZCast, que é um amigo meu que hosteia, que é o Léo Oliveira. Tem o Conversa Nerd Geek, que às vezes eu tô também. Mas tem o Flash News, que é... eu esqueci de falar que o Conversa Nerd Geek é semanal. E o Flash News é um podcast semanal, que sai na segunda-feira, que eu que hosteio. Então vocês vão me encontrar lá. A host do mal. É um podcast sobre as notícias da semana. A Sally se vira e mexe, tá por lá, mandando indicações. É super, super legal. Aliás, teve uma semana aí que eu até indiquei o TPM, no meu coração. Foi lindo. A gente super agradece. Bonitinhas. Eu tenho mais um projeto em andamento, que é um novo podcast do portal, que chama Fermata, que é um projeto do Léo Oliveira, que eu tô ajudando ele lá. É um podcast de música e o último é um podcast mensal, então eu posso falar aqui que o último que saiu foi da Nova MPB. Procurem lá, vai estar tudo link, eu acho. Tá muito bom. Todos os links. Isso, eu vou falar um último jabá, falei que ia ser muito jabá. Esse é super válido, se for o que eu tô pensando. Não é ainda, o que você tá pensando vai ainda tá sendo construído. Mas é um outro, é um projeto que eu tô começando a participar aí, que é um projeto de storytelling de um amigo meu lá do Japão, que é muito difícil de marcar pra gravar, porque os horários são bem loucos. mas que ainda não saiu nenhum episódio que eu participei. Mas ouçam lá, porque tá muito bom. Os textos que ele faz é muito massa. Chama Espantos Sonoros. Esse não tem feed. Os outros que eu falei tem feed no iTunes e tal. Esse não tem feed. Só tem feed no SoundCloud. Vou deixar, pedir para as meninas deixarem o link. E é isso aí. Eu sou a Thais Souza. É nóis. Uhul! Muito obrigada, Thais. Obrigada pelo jabá também. Ouviremos todos, vão estar aí no post pra vocês. E vão lá prestigiar os amiguinhos, porque é sempre bom conhecer coisa nova, gente. Exatamente. E um brinde de café pela participação da Thay, pela primeira, que não será a última, no TPM Cast. Eva! Isso aí. E é isso aí, galera. Ficamos aqui com mais um TPM Cast. E assim como a TPM, estaremos de volta no mês que vem. Essa risada foi muito. Não sei o que é que eu fiz. Preciso rir. Minha internet voltou e vocês estavam rindo. Eu, ok, vou entrar no cast e rindo. Ai, meu Deus, só que não saiu legal.